esse baby é o termo correto, tá ligado? Não sei nem o que você vai achar isso, mas tipo, a sua intuição, o seu feeling, a sua experiência, tá ligado? A sua conexão com Deus, assim, tipo, dá certo, baby, tipo, dos mínimos aos máximos detalhes. Tipo, coisas que você guarda, porque você sabe que lá na frente você vai usar, que no decorrer da sua carreira, assim, tipo, você que é a que puxa o bonde, tipo, vai tomando de decisões e o bagulho vai dando certo. Nossa, Lu, isso daí eu não sei se eu já te falei, baby, mas no papo, me desculpa se eu for ficar repetindo, mas é uma das coisas que eu amo falar de você, baby. Se eu tivesse que escolher entre ser bem ou mal, fico pensando o que o mal tem de tanto ruim. Cresci vendo o mal ganhar e a minha mãe perder, por ter que carregar o que dois teria que fazer. Coração de trabalhador, feridas abertas, cadeado em portas, grades e janelas. Eu já tive um ex que me trouxe trauma de droga, então tive que sair ou ele me enterrava viva. Eu já desisti como um grau de sobrevivência, pra poder viver uma vida que não me cobrasse. Pra ser alguém na vida tinha que trampar em banco, e eu só tinha um médio e um negativo no Serasa. Era mil escolhas e a intuição gritava, às vezes pedia pra que ela calasse a boca, pra eu poder dormir sem ter que pensar em tanta conta. Pra mim o sonhar nunca teve a ver com escolha. Foi assim, então agora eu cresci, com pés descalços andei, lutava contra o passado desistido e chorei, mas errei do que sorri, fechei os olhos e senti que o que guiava era um sexto sentido. E foi assim, então agora eu cresci, com pés descalços andei, lutava contra o passado desistido e chorei, mas errei do que sorri, fechei os olhos e senti que o que guiava era um sexto sentido. Vou te falar como minha cabeça age. Acenderam as luzes na hora do meu teatro. A favelada, pretinha mó chave. Eu não sou tão agressiva quanto as balas do meu bairro. Lá onde eu moro, a polícia não só passa. Levaram os menor que tava traficando. Tá aberta tal temporada de caça. De fato, pra quem não tem privilégio no nome, deixa que eu te levo em casa. Tô sentindo que hoje o inferno tá cheio, baby. Cê me achou desconfiada. Só lutei com meus demônios na frente do espelho. Tipo figurante de novela. Se eu te ver na rua, eu não lembro. Claro que eu sou um personagem, só que eu não sustento essa porra por muito tempo. Dei a mão, cê quis o braço. Cadê sua postura? Esqueceu na rua. Carta fora do baralho. Quando você perde, cê não continua. Se eu fosse menos neguinha, será que eu seria excluída? Talvez se eu fosse branquinha, será que eles matariam, né? Se eu fosse uma estatística, com qual arma você lutaria? Qual a vida valorizaria? Qual a cor da pele que te ama? Qual corpo que eles mais odeiam? Qual a pele mais quente na cama? Por que você quis mulheres brancas? Por que adoeceu mulheres negras? Sempre achou graça na piada. Quando era criança eles me chamavam de feia. Se eu fosse uma estatística, com qual arma você lutaria? Qual a vida valorizaria? Qual a cor da pele que te ama? Qual corpo que eles mais odeiam? Quatro vida, Não vou te levar flores, não quero expectativa em danos. Desculpa se eu saí, deixei você falando. Quem tá pagando minha conta deve tá trampando o dobro. Eu não conheço esse agiota, quem mandei cobrar foi outro. Cê nunca vai me ver brigando com puta. Cê nunca me viu de frente pro espelho insegura. Eu nunca tive chance igual você pra errar na rua, mas pedi pra você fechar comigo. Quem nunca se colocou na história como culpa? Quem nunca jurou que não ia repetir de novo? Quem nunca, quando cê foi contar que eu era injusta, mas na boca dos outros cê é santo. E eu nunca, não briguei sozinha com fofoca de Twitter. Tem quem te odeie, mas só nas costas admite. Quem é vivo sempre aparece, por isso que eles me veem na cena no repeat. Não briguei sozinha com fofoca de Twitter. Tem quem te odeia, mas só nas costas admite. Quem é vivo sempre aparece. Por isso que eles me veem na cena no repeat. Difícil cuspir no prato que se come, sabendo da fonte, lembrando da foda. Geme querendo chamar o meu nome, se errar com ela é mais uma que roda. Não entendi o olhar de cima a baixo, minha altura 1,74. Hoje a piranha vai me ver de salto, pra superar vai ter que falar alto. Eu fui cadela ou isso é boato? Mesmo sentado eu tô dando trabalho, minha boca anda muito ocupada. Nem vou falar que isso é muito chato, dessa vez você manteve sua sorte. Faço dar sentido àquela frase, ninguém inveja o feio, nem odeia o fraco, me liga mais tarde. Me vê sorrindo e pensa que ironia, essa vaca ocupar meu lugar. Não aguenta ver uma cadeira vazia, que ela se esforça pra querer sentar. Vem na minha reta, mas vem sem atraso, seu inimigo quer morar do lado. Se paluguei uma fita na sua mente, onde cê olha tem número 4. Onde cê olha tem um pouco de mim, se isso é problema não é meu de fato. Se paluguei uma fita na sua mente, onde cê olha tem número 4. Não briguei sozinha com fofoca de Twitter. Tem quem te odeia, mas só nas costas admite. Quem é vivo sempre aparece. Por isso que eles me veem na cena no repeat. Não briguei sozinha com fofoca de Twitter. Tem quem te odeia, mas só nas costas admite. Quem é vivo sempre aparece. Por isso que eles me veem na cena no repeat. Ei, Melo, grava esse beat pra mim. Às vezes você só tem que fazer algumas coisas só, sem ninguém tá falando na sua cabeça, sabe? É isso. Conta nesse placa enquanto eu troco de roupa, quanto que pesa essa bolsa, quando ela tá vazia, quanto que vale essa joia no dedo da vagabunda. Meu corpo ainda tá quente, minha mente que anda fria. Fia, é seu aniversário aqui? Falando assim parece que cê nasceu hoje. O seu namorado dizendo tá com saudade, acho que não é mais sua porque vocês moram junto. Se perde na droga, amigo falso e piranha. Eu não me formei atriz, mas pareço que vivo um drama. Não sou dependente, tudo no meu nome, mesmo CPF, você sabe a fonte. Vivendo de renda, me tornei um banco. Eu amo as minas, conto com alguns manos. Eu não dito regras, tô vivendo trampo. Você não me ama, eu não tô ligando. Ei, conta nesse placo só do meu trampo só. Quero te ver viver, só assino o melhor. Só me comprometer, só vou desenvolver. Só quando eu tiver, só na minha casa e só. Conta nesse placo só do meu trampo só. Quero te ver viver, só assino o melhor. Só me comprometer, só vou desenvolver. Só quando eu tiver, só na minha casa e só. Então, nessa sessão eu queria mostrar um pouco da dualidade, tá ligado? Do artista e pessoal, porque existe uma expectativa do que as pessoas querem e existe quem a gente é, tá ligado? E nós somos uma verdade incrível que precisa ser falada. Eu não quero ser só a Luana agressiva, eu também sou sensível e humana e acho que a gente se parece, eu acredito que você vai me entender. Eu te entendo bem, Luana. Sou doce também, poucas, tipo morda de Nora. Precisa, sou cirúrgica, me chame de doutora. Não é egocentrismo, é que eu sei me valorizar. Foco na estratégia, domínio e clareza. Sou a mulher rei, salvando o mundo e a mim mesma. Racismo sorrateiro, vem, abala a certeza. Mas meu faro é ligeiro, sabe bem, coisa de preta. Leve, forte, feito, ya. Entrego o verso farto. Se uma coisa é fato, é que sou dona do meu tempo. Saiba que onde vou, minhas ancestrais chegam primeiro. Não fujo da luta e também mereço sossego. Fiz meu chá de camomila, me curo, me acalento pra repor minhas energias. Essência é a mesma, sendo Adriana e Drica. Rimo desde os 15, só fico melhor ainda. Sento bem gostoso, mas se mosca você roda. Quero equivalência. valente por cê sabe, grandiosa. Uma grande gostosa, ligeira, preta e rara. Sou joia preta e cara. Enquanto ele se apaga, somos marcos na história. Enfrenta o mundo com a Luana. Se não entende meu trabalho, não vai caber na minha vida. Como vou mudar o flow se você não acompanha a rima? Como vou moldar meu eu pra caber onde me aperta? Esperam algo de mim e eu espero que não me espere. Talvez eu chegue tarde em casa. Tomo um banho pra tirar a energia da rua. Gosto de cenários bonitos e cheiro de erva. Isso equilibra a persona de ser uma em duas. Baby, eu assisti Scandal. Se você quiser, te mostro como faz escândalo. Será um detalhe, eu confesso que causo danos. Se esse homem quiser, eu falo pra ele que amo. Isso parece romântico, mas sou uma mulher negra e falam pra ser mais forte. Pra correr duas vezes, porque a gente é sem sorte. Pra que expor sentimento se eu não vou ganhar flores? Mas se eu puder ganhar, claro que me emociono. Se eu não tive o passado, eu quero no presente. A gente sempre fala em trauma e papo de abandono. Mas se eu não mudar esse cenário, eu vou cair no mesmo. E a gente carregar história. Pra esperar minha vez, já me contive com a sobra. Sempre tô com os meus porque tenho boa memória. Pra aumentar o espaço, modificar o cenário. Enfrenta o mundo com a Adriana. Caralho, aí nesse beat M. Lopes brinco. Trava esse beat pra mim. É tão cruel com as garotas negras. Te silenciam pra poder ter mais razão no jogo. Vão te humilhar na frente da sua equipe de trabalho. Puxando o saco da sua chefe ter algum retorno. Machuca sua garota negra quando não assume. Machuca sua filha achando que ela não consegue. Eu sei que já nascemos fortes, isso é inegável. Mas a partir de ser humana parece invisível. Garotas negras merecem afeto. Não sabe olhar no olho, então seja apenas covarde. A internet fala sobre ocupar lugares, mas quando fere, rasga o peito, só sobram palavras. Se eu juntar o caco desse vidro, ele não vira jarra. Se eu juntar minha mão na sua, eu me sinto segura. Garota negra, saiba que desse lado eu te amo. Quero você segura enquanto anda nessas ruas. Se ele não se preocupa, saiba, temos uma rede. O seu espelho na sua casa reflete potência. Voltar pra casa, vive, vê se me mandar mensagem. Quando dormir, não sinta culpa, quem só é ausência. Calma pra dizer como eu me sinto. Longe desses palcos, sou somente essa Luana. Não odeio homens como todo mundo acha. Eles que se perdem quando não cumpre o que fala. Não assino doc sem a minha advogada. Cê não vê meu nome sujo nesse hip hop. Quando eles pensaram que ia me tirar do palco, tipo Orphan Black, acho que eu tenho outro clone. Acho que eu tenho outro plano. Acho que eu tenho as mina pra correr comigo, fazendo dinheiro, duplicando o meu caixa. Como que eles acham que vão me parar com isso? Eu sou forte, negra, grandiosa, gentil, leve, mas cê olha. Raiva, dores, medos, frágil, então posso ser sincera. Eu sou forte, negra, grandiosa, gentil, leve, mas cê olha. Raiva, dores, medos, frágil, então posso ser sincera. se deixou esse cara, sua vida continua. Quero uma vida próspera do que o amor falido. Não sei se o problema é signo ou desvio de caráter. O que ele fez contigo, amor? Acho que eu tô calma pra dizer como eu me sinto. Longe desses palcos, sou somente essa Luana. Não odeio homens como todo mundo acha. Eles que se perdem quando não cumprem. Eu que forte, negra, grande, osa, gentil, leve. Mas cê olha, raiva, dores, medos, frágil. Então posso ser sincera. Eu sou forte, negra, grande, rosa, gentil, leve. Mas cê olha, raiva, dores, medos, frágil. Então posso ser sincera. Marquei no beat. No seu celular procurei nossa foto e nada. Te perdi de vista por conta da raiva. Te afastei de tudo, fui viver meu mundo. Mas quando eu te olho, ainda sinto. Ainda sinto muito, meu ciúme estragou. E mesmo com meus traumas, seu cuidado salvou. Quando eu era nada, nada justifica. Minha brisa errada só causava intriga. Agora perdida, chamando seu nome, segurando o choro. Olha o telefone, sem chamada sua. Cê tá sem saudade, já superou tudo ou guardou sua parte? No seu celular procurei nossa foto e nada. Te perdi de vista por conta da raiva. Te afastei de tudo, fui viver meu mundo. Mas quando eu te olho, ainda sinto. No seu celular procurei nossa foto e nada. Te perdi de vista por conta da raiva. Te afastei de tudo, fui viver meu mundo. Mas quando eu te olho, ainda sinto. Uma taça de uísque, uns baseados. Sua ligação na tela do iPhone. Nossa razão falando mais alto. Melhor pra nós seguir adiante. Talvez amar demais. Pode mudar o destino. Espero que fique em paz. E se nós se trombar, cê já sabe. Oi, cê já sabe. Se não quer nada, o que é um love selvagem. Gata, fica à vontade. Se quiser ligar, me tromba mais tarde. Me perdoa por todas as vezes que eu falei. Senti sua falta, mas cê sabe eu tô no corre. Mesma fita, você com várias prioridades. Nós com vários sonhos da vida muda, fazer malote. No seu celular procurei nossa foto e nada. Te perdi de vista por conta da raiva. Te afastei de tudo, fui viver meu mundo. Mas quando eu te olho, ainda sinto. No seu celular procurei nossa foto e nada. Te perdi de vista por conta da raiva. Te afastei de tudo, fui viver meu mundo. Mas quando eu te olho, ainda sinto. Ainda sinto muito. Senti sua falta, mas cê sabe eu tô no corre. Nós com vários sonhos da vida muda, fazer malote. Gosto da gente ainda. Isso não é normal. novidade. Só que agora eu prefiro pular essa parte. Eu fui filha da puta e você foi covarde, cê sabe. E não vou te lembrar das coisas, sua consciência te lembra mais tarde. Quando cê me vê desfilando na nave, cê foi na minha casa e eu mudei a chave. Agora eu retorno pra vida que eu tinha. Bebida cara, sorriso e festinha. Tirei a porra dessa francesinha. Botei vermelho da cor da calcinha. Tentei que fosse bem diferente, né? Quem sofre é a gente, né? Que se dispõe mais que às vezes que cê se dispôs. Imagina como se fosse ao contrário, né? Cê sempre duvida, né? Nessas que eu fui, você ficou. Guarda sua opinião, lida com a sua confusão. Se amor tudo suportasse, eu nem ficava viva. Nem tudo a gente ganhou. Chamei presente de Deus. Só que agora vou te devolver pra alguma amiga. Cê vai ouvir pra sempre, vida, que eu tô linda. Não é francesinha que acabou com a vida. O bumerangue agora eu faço sozinha. Essa vida é louca e eu tô mais ainda. Cê vai ouvir pra sempre, vida, que eu tô linda. Não é francesinha que acabou com a vida. O bumerangue agora eu faço sozinha. Essa vida é louca. No bloco de notas, somando as notas. Escolha no kit, um homem pra foda. Colocando joia, eu briso na noite. Suíte de luxo que eu tenho a sorte de tocar uma pele que foda direito. Macia e singela, de acordo com gosto. Eu saio de casa com perfume caro e volto pra casa com cheiro de outro. Cachorra cara tem essa brisa. Eu sempre somo no dia seguinte. Como explicar sua desapegada? Parece até que cometi um crime. Ele pergunta se eu cheguei em casa. Não respondi, perdi o interesse. Isso não é jogo, é só meu jeito. Ele não é único, é mais um deles. Não tenho culpa, tenho macete que deixa tonto e um pouco burro. Esse peito não é só enfeite, ele só acende com a mão no escuro. Jogo na cara de vagabundo, eles combinam com o que eu gosto. Talvez uma hora ele descubra, não são amigos, eles são sócios. Pulando na bala dos outros, cê morre. Não conta comigo pra ser seu escudo. Por mais que eu me olhe e pareça forte, eu vivo morrendo, mas não vivo luto. É que a rua cobra igual a agiota. Meu mano me paga o que me deve nota. Na porta da sua casa tem um carro preto esperando o aval do que eu falo agora. Guardo quatro male, contável correto. Me viu agressivo e é bom que me veja. Lembra a última vez que eu fui boa demais? Todo mundo passava e fazia de besta. Agora tá confuso se eu sou uma puta agiota ou pilantra. Infelizmente vou te deixar confuso. Vai ficar sem dormir o resto da semana. Cachorra cara tem essa brisa. Eu sempre sumo no dia seguinte. Como explicar sua desapegada? Parece até que cometi um crime. Ele pergunta se eu cheguei em casa. Não respondi, perdi o interesse. Isso não é jogo, é só meu jeito. Ele não é único, é mais um deles. Não tenho culpa, tenho macete que deixa tonto e um pouco burro. Esse peito não é só enfeite, ele só acende com a mão no escuro. Jogo na cara de vagabundo, eles combinam com o que eu gosto. Talvez uma hora ele descubra, não são amigos, eles são sócios. Complicação pra firma, na nave lacrada. Roletando a cidade cheio de conquista pra levar pra minha família. Cipa que olho brilha, toda vez que eu penso que abre mão do que é padrão do mundo. Deixa eles achar que artista é vagabundo e volta com uma lote calando a boca em segundo. Ei, faz sua sorte ou faz seu corre. Qualquer coisa dá um salve. O que trava não te move. E o que move é o que te salva. Pique as máquinas que imprime. Replica nas notas em dólar. Só que essa porra não é filme. Então trouxe o placo agora. E se o mundo é das espertas, peço pra que coloque meu nome. Esse boyzão some quando entende que é diferente o lado da ponte. E se o mundo é das espertas, peço pra que coloque meu nome. Esse boys não some quando entende que é diferente o lado da ponte. Não coloco a mão no que eu sei que tá errado. Não coloque sua opinião onde não foi chamado. Coloque sua melhor roupa pro seu jet. Se a vida é curta, então cê curte a passagem. Se minha roupa é curta, isso não te dá liberdade. Não tem segurança sem as luzes da cidade. Carregando um motivo pra se pagar de louco. E quem só fala o meu nome não sei porque tá em boca. E se o mundo é das espertas, peço pra que coloque meu nome. Esse boys não some quando entende que é diferente o lado da ponte. E se o mundo é das espertas, peço pra que coloque meu nome. Esse boys não some quando entende que é diferente o lado da ponte. Com a mente desse babaca eu sempre faço ping-pong. Queen-Kong, te busco na tua área, se impõe na reta e vai voltar na curva, sim. Eu amo sangue, duas pretas fudendo um babaca, isso é um threesome. Traz minha grana pra mim, você faz vista grossa e nós faz trabalho clean. Prefiro meu fumo do que fuder contigo, porque esse puto quer falar de crime pra mim. Talento é de berço, mas eu já dormi na pista. Pior que ser vendido e fazer grana é ser vendada. Suor e sangue, meu rap é uma alquimia. Feitiço que deixa essa paquita estacionada. Rimas falocêntricas, hype centrado. Bolhas que combinam bem com suas armas de plásticos. Consequências drásticas de pensamentos trágicos. Cosplay de quebrada, rimadores fracos. Aponto meu dedo na cara dos putos. Meu rap é puro néctar das minhas vivências cruas. Eu estou na rua, você na indústria, não estimo burros. Pense antes de citar o meu nome, atura. Minha potência, não sou concorrência. Minha literatura é marginal, algo transcendental do alquimata e cura. Parte sua é reluta, que nós é boa no mais. Tem habilidades que eu deixarei pra mais tarde. A bruta, com a maldita liquidifica tiriça. Eu nunca perco uma rima, sabedoria me fez enxergar a vida sem sua lente do medo. Cê não me breca ou esbarra, tu não cola na minha área. E se colar não escapa, o morro fica pequeno. Não existe lutas entre girafas e lesmas. Pra peitar a preta vem com a terapia em dia. Se eu te pego, tu acaba cabisbaixo. Com 5 contos num bolso e um cigarro na Paulista. E se o mundo é das espertas, peço pra não citar nosso nome. No bolso levo grande problemas. Rappers fracos e estúpidos no meu estômago. E se o mundo é das espertas, peço pra que coloque meu nome. Esse boys não some quando entende que é diferente o lado da ponte. Vida, Garoto, você ama tudo que é padrão. Sua mulher é loira, seu carro é um Onix. Na fila do seu camarim tem umas 20 cópias paradas. Sei que o diabo é sujo e tem uma bolsa da Prada. Uma mini saia me deixa gostosa igual cupcake. Não tá na dieta, mas ele come escondido. Nós não mora junto, mas já chamo de marido. E lá na minha quebrada isso não é estado civil. Gente chata pede pra que eu seja ignorante. Então vou deixar chorando, só que eu não te disse onde. Se o diabo existe, então que Deus sempre proteja todas as mulheres gostosas desviadas da igreja. Hoje eu tomo paz, vou pintar unha de branco. Coisa de pretona, só ela se identifica. Piercing no umbigo, chinelo de dedo e pronto. Minha descrição de tipo de mulher bonita. E até em perdido eu te acho. Pretão, chave de 1,80. Com uma tatuagem no braço, te chama de meu problema. Participar do seu cenário, empresária, chefe, pensa. Não peço opinião, trabalho, só gostosa que sustenta. Quer que eu dite moda, eu lance um clássico. Não me faz pergunta, isso é óbvio. Quem fica no muro não tem lado. Quem entrega o dobro vira sócio. Não decoro rimas porque executo plano. Se me vê na minha, certeza que eu tô tramando. Uma meta pra subir de cargo. Uma nave nova a cada semestre do ano. E até em perdido eu te acho. Pretão, chave de 1,80. Com uma tatuagem no braço, te chama de meu problema. Participar do seu cenário, empresária, chefe, pensa. Não peço opinião, trabalho, só gostosa que sustenta. Ei, ei, ah. 4-4, vida. Aham. Ei, ei, ah. Ah, mídia, contato na bio. Esse mano tá no cio, falando com a consciência, tá disputando sozinho. Espaço de assinatura só com piques na minha conta. Só sofre por homem feio. A mulher que acorda tonta, pesquisar meu nome chama. Contratada com seu ódio pra incluir mina na line. Com o apoio do seu sócio, tem espaço pra uma sósia. Eu não quero plágio, eu não quero cópia. Cê quer vida fácil, tá? Se perguntando como que faz essa grana, como que essa vagabunda conseguiu dinheiro e fama? Ele me deve desculpa, sentei melhor que sua ex. Se não matou sua saudade, o que vai matar, não sei. Briguei com seu ego só pra disputar comigo. Tem coisa que não acredito, mas finjo que eu não vejo. Só se arrisca com desejo e eu quero mudar de vida. Não me perco em peito e pica, por isso sei o caminho. Briguei com seu ego só pra disputar comigo. Tem coisa que não acredito, mas finjo que eu não vejo. Só se arrisca com desejo e eu quero mudar de vida. Não me perco em peito e pica, por isso sei o caminho. Tá se perguntando como que faz essa grana, como que essa vagabunda conseguiu dinheiro e fama. Ele me deve desculpa, sentei melhor que sua ex. Se não matou sua saudade, yeah, o que vai matar? São vários things, a mãe que bate, eles que lute pra não cair. Convocação só pra estar na line, os babá ovo de mimimi. Para uma festa, hoje tem sold out, os bolsos cheios de faz me rir. Queixa das malditas, vida é para, ela tão gelada, fica frio, aê. Conquistando tudo, tudo, pela família eu mato, luto. No show a gente quebra tudo, queixa na conta cresce, só cresce. Derrubando os muros, amurro, quem não desce dele cai burro. Falsidade é o que me deixa puta, e a moral desses comédias só desce. Eu não sou beata, me criei na rua, não mudo a postura para te agradar. Raiva da cidade que não viu a dor, hoje vê valor. Teatro, mas botei terror. Fiz do meu estúdio a sala de estar. Rima combustível pra subir de nível. Trilhei meu caminho longe do radar. Não sou mais a garotinha que vocês zoavam na escola. Hoje fazendo a minha, de Prada no pé, 12 mola. Sempre me virei sozinha e aprendi com a Luana. A não aceitar preciso feio, ativo, mas do soberana. Yeah. Ei, ei, ah. Ah, vou matar o ego de fome só pra alimentar o que importa. Onde uma máscara cai, a mentira entra na bota. Toque, toque na sua porta, não é dia de visita. Cê achou que era cobrança, mas é sua terrorista. Então escolhe a adrenalina que você quer viver essa noite. Dizem que a mentira sufoca, significa que resta mais um pouco de vida, de sucesso. Te vejo no seu enterro, jogando buquê de plástico pra poupar meu dinheiro. Sabe, tudo que é invisível, a olho é ligado, a porra do sentido. Vai errar 10 vezes na rua, mas não erra uma comigo. Não sou a mãe do seu filho, pra você querer de volta. Se paquece é seu castigo, então se resolve agora, tá? Mando e desmando no montante do que eu faço. Desfaço o que eu erro e fazendo negócios. Abrindo um CNPJ, nós montou uma firma. Então vamos contar forte, agora o Melo é sócio, tá? Mando e desmando no montante do que eu faço. Desfaço o que eu erro e fazendo negócios. Abrindo um CNPJ, nós montou uma firma. Então vamos contar forte, agora o Melo é sócio, tá? Agora falando mais sério, eu só vibro querer do dinheiro, a paz de quem amo, o beat dos meus mano. Eu não ligo de fato pra quem fez primeiro. E juro, não quero saber de mentira. Se fala nas costas, não tá na minha frente. Não perco sequer uma noite de sono. Esse tipo de gente não existe praticamente. Suficiente pra quem acredita. E quem critica não vejo fazendo. Se tivesse executando certo, me trombaria lá no backstage. Aí te provo, somos diferentes. Isso não tem nada a ver com meu ego. Cê me critica com a conta zerada e eu executo fazendo dinheiro. Mando e desmando no montante do que eu faço. Desfaço o que eu erro e fazendo negócios. Abrindo um CNPJ, nós montou uma firma. Então vamos conta forte. Agora o Melo é sócio, tá? Mando e desmando no montante do que eu faço. Desfaço o que eu erro e fazendo negócios. Abrindo um CNPJ, nós montou uma firma. Então vamos conta forte, agora o Melo é sócio, tá? 4-4 vida, aham. 4. Ei, Ralph. Jogo de interesse me desinteressa fácil. Mente quem consegue, acredita quem tá frágil. Se tirar seu número, o que sobra de influência? Quantos mil da sua conta tá voltando pra cultura? Se a causa é nobre, a maldade é só um rascunho. Saiba que a vida real te espera gritando na rua. Gosto de vestir roupa, então não cito etiqueta. Ok, cê tem dinheiro, mas não serve de exemplo. Palmas pro seu ego, teve um belo desempenho. Espero que seu sonho ainda seja mais que você mesmo. Tem uma fila de gente esperando que eu brilhe. Alguns estão sentados esperando que eu fracasse. Não vou escolher um lado pra que acabe comigo. Quando eu caí, esperei que alguém me levantasse. A união é coletiva, então por que tá sozinho? Vi uma tristeza no seu olho enquanto sorria. Uma foto bonita vai depender do ângulo. E uma luana boa vai depender do dia. Talvez isso quebre expectativas, você que criou. Eu não te dei nada. Eu sou uma projeção da sua cabeça, mas a realidade tem quatro como marca. Talvez isso quebre expectativas, você que criou. Eu não te dei nada. Eu sou uma projeção da sua cabeça, mas a realidade tem quatro como marca. Deseja que eu seja boa, apenas o que espera. Aprovação de bem ou ruim não traz comida na mesa. Tô me desprendendo de tudo que me afeta. Espero que um dia eu consiga voltar a ser eu mesmo. Não adianta trazer o novo, ele não faz sentido. Música é um quebra-cabeça de peça infinita. Talvez você ache que eu tenha nadado na mesmice. O peso da sua balança não define equilíbrio. Vida, Se eu te tocar a noite inteira, você vai falar pra mim que eu sou uma garota direita. Ou posso revelar minha melhor fase. Ou cê vai provar pra mim que isso cabe. Lógico que cabe. Rebalo lentinho quando sabe estar no baile. Diz pros seus amigos que tá na sua melhor fase. Quero acreditar que isso me cabe. Ou pra gente falar que nós dois juntos é mó chave. Eu te ligo mais tarde pra combinar hora pra me buscar na minha casa. Cheia de intenção de te olhar e ficar tentada. Torcendo pra que você me leve pra sua casa. Ou faz como você pode, desce como deve. Macetinho, macetinho, macetinho lento. Sorri, se concentra, para o baile todo. Acho que essa bunda é um CPF novo. Faz como você pode, desce como deve. Macetinho, macetinho, macetinho lento. Sorri, se concentra, para o baile todo. Eu acho que essa bunda é um CPF novo. Me pega de canto, conto umas mentiras. Sei que cê não é santo, mas nós acredita. E mente de novo, de novo. De novo e de novo, nunca te recuso porque eu tenho fogo. Me pega de canto, conto umas mentiras. Sei que cê não é santo, mas nós acredita. E mente de novo, de novo, de novo. Nunca te recuso porque eu tenho fogo. Faz como cê pode, desce como deve. Macetinho, macetinho, macetinho lento. Sorri, se concentra, para o baile todo. Eu acho que essa bunda é um CPF novo. Faz como cê pode, desce como deve. Macetinho, macetinho, macetinho lento. Sorri, se concentra, para o baile todo. Eu acho que essa bunda é um CPF novo.